Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Então, eu convido você nessa próxima hora para ficarmos juntos, convido você para relaxar. Fica aí, toma um vinhozinho, toma uma cervejinha. Então, ó, o garçom tá ali. Já chama aí o garçom ali, pega um tira-gostozinho também. Vamos passar uma hora bem confortável e com boas lembranças, tenho certeza que a música sempre nos traz. No programa de hoje teremos o quadro Dois Tempos, hoje focalizando a divina Elisete Cardoso. Também teremos o Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga e vamos saber da Denise, então, sobre o que ela vai falar pra gente hoje no Papo Nutritivo. Denise, qual o assunto hoje, sobre o que você vai nos falar hoje no Papo Nutritivo? Hoje, atendendo a pedidos, vamos reprisar o Papo Nutritivo sobre o açaí. Até já. Então é isso. A gente vai reprisar o assunto açaí, um assunto bastante interessante e muita gente pediu para reprisar. Muita gente gosta, né? E ele é uma fruta lá do norte, mais do Pará, mas aqui, cá para o sul também, nós gostamos muito. E como eu falei na semana passada, parece que da forma errada, segundo os paraenses, mas a gente gosta. E para você entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão aí para a Denise no nosso Papo Nutritivo. Se você que tem algum assunto, alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá aqui falar sobre aquilo que você sugeriu, falar sobre a sua dúvida. batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical, então, do nosso programa de hoje. Vamos parar de falar muito e vamos ouvir música. Isso aqui é bom, né? E vamos, então, relembrar o grande baiano Dorival Caymmi. E ele vai cantar dele, O Bem do Mar. Lá pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O bem de terra aquela que fica na beira da praia quando a gente sai. O bem de terra é aquela que chora, mas faz que não chora quando a gente sai. O bem do mar é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar. O bem do mar é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar.

ouvimos Newton César cantando dele, Espera. Bom lembrar, né? Anos 60, muita coisa gostosa, muita coisa bonita naquela período, naquela época. Período muito rico na música popular brasileira. Né? O movimento Jovem Guarda, que a gente acabou de relembrar aqui com Newton César, tinha ali Roberto Carlos, Erasmo Carlos e tantos outros expoentes desse movimento. Também a Bossa Nova, né? Começou no finalzinho dos anos 50 e toda efervescência nos anos 60, já no finalzinho dos anos 60 também, pegando a Tropicália e ainda uma influência grande das canções, do samba-canção. Então foi um movimento muito rico da música popular brasileira naquele período. Na sequência vamos ouvir Djavan cantando dele e do Caetano, Linha do Equador. Thank you. Do Caetano Veloso e do Djavan, ouvimos na interpretação do Djavan, Linha do Equador. Lembrando que se você quer participar com a gente, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, a sugestão, envio daquele repertório, daquela listinha de 14, 15 músicas para o nosso especial do mês. Especial do mês é aquele programa em que é feito pelo ouvinte, que vai ao ar na última semana de cada mês. Você manda para cá a sua listinha de músicas e a gente vai então compartilhar aqui com os nossos amigos o seu gosto musical. Então mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Gilson de Souza vai cantar dele, Poxa. Poxa, como foi bacana te encontrar de novo, curtindo um samba junto com meu povo. Você não sabe como eu acho bom. Eu te falei que você não ficava nenhuma semana longe desse poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu. Poxa, não entre nessa de mudar de assunto. Não vê como é gostoso a gente ficar junto. Mulher, o teu lugar é no meu coração. Poxa. De fazer canção. Poxa. Mulher, o teu lugar é no meu coração. Poxa, como foi bacana te encontrar de novo, curtindo um samba junto. Você não sabe como eu acho bom. Eu te falei que você não ficava nenhuma semana longe deste poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? De um poeta louco que quer o seu amor pra te fazer canção. Poxa, não entre nesta de mudar de assunto. Não vê como é gostoso a gente ficar junto. Mulher, o teu lugar é no meu coração. Ouvimos com Gilson de Souza, Poxa. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, em 16 de julho de 1920, e desde pequena gostava de cantar e cobrava ingresso das outras crianças para ouvi-la. Foi descoberta aos 16 anos por Jacó do Bandolim, que a levou para cantar no programa Suburbano, da Rádio Guanabara. Nos anos 30 e 40, trabalhou em várias rádios, boates, casas noturnas, foi crooner de orquestras e emplacou seu primeiro sucesso com Canção de Amor. Em 1958, gravou o antológico disco Canção do Amor Demais, com músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, considerado o marco inicial da bossa nova. No ano seguinte, continuou atuando ao lado dos compositores da bossa nova e gravou músicas para o filme Orfeu do Carnaval. Na década de 60, chegou a ter seu próprio programa na TV Rio, Nossa Elisete. Sua ligação com o samba fez-se mais forte depois da participação no Rosa de Ouro, que originou o LP Elisete Sobe o Morro, um de seus discos mais importantes, ao lado de A Enluarada Elisete, que contou com a participação de Pixinguinha, Cartola e Clementina de Jesus. Em 1968, realizou um show que alguns consideram o ápice de sua carreira, com Jacó do Bandolim, Época de Ouro e Zimbo Trio, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. O espetáculo, produzido por Hermínio Belo de Carvalho para o Museu da Imagem e do Som, virou o LP duplo. Nos anos 70, fez shows no Japão, onde foram editados CDs com músicas que não saíram no Brasil. Foi uma das maiores divas da canção brasileira, tendo excursionado por diversos países. O nosso Dois Tempos de hoje focaliza Elisete Cardoso. Vamos ouvir de 1957, Promessa, de Custódio Mesquita e Evaldo Rui. E de 1991, Todo Sentimento, do Chico Buarque e Cristóvão Bastos. Mas o sol insistente no céu, toda a terra secou. Pedi pra chover, pro verde voltar. E até hoje ainda estou esperando essa chuva chegar. Rezei, reza, beça, fiz uma promessa, segui procissão. Comprei uma vela, acendi na capela, rezei uma oração. Morrendo, minha gente chorando, meu campo torrando, o Senhor me esqueceu. Andou chuviscando, andou peneirando, chover não choveu. Mas quem sou pra reclamar? Deves me castigar, pois blasfemei, Senhora. Sei que um dia há de chover, que o rio há de correr, e a chuva em cachoeira há de descer, molhando a terra tão dura do sertão. Livre do sol então, expulso deste céu de anil. Vai chover. Coração do Brasil.

quero inteiro de volta em casa, em nossa mesa. Todo dia ela avisa da porta: amigo, te aquieta, segura, que eu te quero de volta à mesa, em casa, inteiro. Todo dia ela geme no beijo, amor meu. Acalma e lembra que eu te quero sempre, de volta à cama mais que inteiro. E ela sofre os perigos da vida lá fora, tanto quanto eu, tanto quanto nós sofremos, arrancando pedaços, marcando o corpo, tanto quanto ser, tanto quanto nós sabemos, ensanguentando as nossas brancas camisas, suor ou não suor. Todo dia retorno ferido e digo: te amo. Seu peito travesseiro, e ela canta baixinho: amanhã ele vai batalhar, vai se dar inteiro, vai se arrebentar. Ou talvez não, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Ouvimos do Gonzaguinha, na interpretação dele, Todo Dia. Agora, chegando na reta final desse nosso encontro de hoje, vamos ouvir a uma versão do Nazareno de Brito, Suave é a Noite, na interpretação também fantástica dessa canção, do Moacir Franco. Tão calma a noite é de nós dois. Ninguém amou assim, nem há de amar depois. Quando amanhã nos separar, em nossa lembrança hão de ficar beijos de verão, ternuras de luar, a brisa murmurar sua canção.